Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras. Eu sou Joyce, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e aqui, novamente, no nosso terreiro de polimentos e discussões com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, meninas! Salve, salve, salve! Aqui é Suelen Ribeiro, da Ninquimpa. Salve! Fafi Prado falando aqui. Salve! Aqui é Nata. A nossa roda hoje vai ser uns bulimentos a partir de nós mesmas, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, sobre o que nos sustenta, né, nesse processo que a gente começou nesse ano de pandemia, né, trazendo o tema alimento. E hoje daremos continuidade a esses bulimentos, né, sobre autocuidado. E o que nos sustenta? Os bulimentos, né, a partir do alimento, surgiram, assim, nós somos educadoras, né, amores e amoras, como a gente sempre se coloca aqui, né, e assim que veio nesse processo de encarceramento, né, causado pelo Covid, porque eu acho que é um encarceramento, né, é uma forma também de contenção da população, tem toda a questão do vírus, mas acho também que tem uma questão aí da necropolítica, né, de uma nova forma de nos enclausurar, de nos encarcerar nas nossas próprias residências e casas, né, e como nós somos educadoras, o bulimento ficou muito forte nesse sentido de que como está próximo das nossas crianças nos territórios periféricos, né? Como está próximo das nossas crianças que não possuem internet, como está próximas das famílias, né? Enfim, e aí veio essa questão de bulinar, né? Sobre esse tema, né? De como está próximo das pessoas. E a partir disso, começou a soprar no meu ouvido, né? O navio tumbeiro, né? O bulimento sobre navio tumbeiro. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Fui pesquisar sobre isso e me deparei com alguns relatos, né? Com alguns pontos históricos de que os nossos ancestrais, quando estavam nos navios tumbeiros, né? Completamente enclausurados, né? Pela condição, pelo estado de escravização, por todas as violências cometidas, eles comiam uma única vez por dia. Uma única vez por dia. E eram restos de tripulação, né, o resto de alimento da tripulação. E, quando não eram os restos de alimento, era algo como uma farinha de mandioca, né, farinha, ou tipo de farinha qualquer, com uma carne de sol, né? E aí uma outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa foi me deparar que eles cantavam o tempo inteiro, para a ancestralidade. E como eram várias Áfricas, então tinham desde cantos para orixás, para vudus, para os inquices, era esse canto, né, o tempo inteiro. E aí me veio uma coisa do que não foi só o alimento, né? Não foi só o alimento que manteve os nossos ancestrais de pé, mas também o alimento, né, dessa conexão ontológica, né? E aí a gente começou a desenvolver, né, aí os bulimentos a partir dessa coisa do alimento e veio, né, esse aforisma, essa máxima criada, né, que é o que mantém de pé, sustenta, né? E a partir disso foi que a gente colocou esse nosso bulimento do ano, né? E aí eu vou passar para as minhas companheiras para elas falarem um pouco mais, né, das criações que a gente teve, né, a partir desse bulimento, né? O que mantém de pé, sustenta. Pois é, Joia, até como esses bulimentos ferveram, né? Quando você vai contando assim, eu vou lembrando também as conversas que a gente tinha, né? Vários momentos, assim, meio desesperadas de... esse desespero que, enfim, que acho que passou em todo mundo, enfim, em alguns lugares continua, que é como estar com as crianças, como continuar vibrando em vida nessa situação, o próprio entendimento desse momento que a gente está vivendo, as várias camadas que tem. E aí essa coisa de ficar muito no tudo no digital, né? No, na, na, nessas mídias e esse discurso de tecnologia, né? E aí também o Joyce bulinando muito, compartilhando muito, ela compartilhando comigo todos esses bulimentos. E aí eu muito também com essa coisa de, eu falei, né, tem algo aí para a gente olhar, né, de uma maneira profunda. Eu lembro da gente conversando assim, não dá para a gente literalmente simplesmente comprar esse discurso tecnológico, né? A gente precisa criar outras maneiras. E aí, enquanto isso, também comecei a olhar muito para essas histórias afro-indígenas, né? E a gente trocando isso, né, de algumas provocações do Anapoca Tupinambá, da Radiandê, quando ele começa a trazer a ideia de corpo como primeira mídia, né? Dos grafismos indígenas, isso já ser uma linguagem, esse trabalho por códigos a partir das imagens, né? Muito anterior ao que hoje é um QR Code. E como que as populações indígenas, né? As etnias, utilizam as tecnologias euro-ocidentais a seu favor, como uma forma de resistência e de luta, e todas essas tecnologias ancestrais, né? E aí a gente bulina junto com esse alimento as tecnologias ancestrais. Então, o alimento, como a Joyce bem disse, não só a comida, mas também a música, né? Como Muniz Sodré fala, que a música é uma tecnologia agregadora de gentes. Esses tambores, né, que continuam tocando para manter a vida, né? As abaiomis, né? As bonecas, a pintura corporal e o corpo enquanto mídia. E aí a gente também olhar para essas tecnologias ancestrais que nos mantêm vivos, né? E a gente também bulina muito Sankofa, né? Essa adinkra, né? Essa escrita gráfica do povo Akan, que traz esse pássaro voltado para o seu próprio rabo, para sua própria cauda, nessa relação circular, né? De, entre aspas, passado e presente, né? Mas muito que a gente bulina muito que esse é uma anterioridade, não é o passado, né? Porque o passado ele não passou. É a conexão realmente com os ancestrais, ancestrais presentes e nos dando força para nos sustentar. E aí a gente começa a fazer as capangas. Fala da capanga, né? A criação da capanga brincante, o que a gente selecionou, né? Que é desde um glosário a uma arte que virou um catálogo, né? Com as heroínas, os cards das heroínas, os jogos das heroínas, os cards da Dinkras, né? Poderar, que onde a criança também pode criar sua própria dança. As orientações que a gente fez, né? Para prevenção contra o Covid, né? Dentro das normas da OMS. Como fazer a sua máscara caseira, né? Que a gente também deu molde, a partir dessa parceria com o Instituto Baobá. E onde a gente conseguiu, né, na primeira edição, a gente fez aí 50 tiragens, né? E com 50 cestas, e agora a gente continua, né, fazendo uma ação continuada. Visto que isso é tão importante e fundamental neste momento, está fortalecendo, né? Não só as crianças, mas a família. Então, eu começaria por aí, conversar um pouco por aí, enfim, estou jogando aqui também esse processo, né? Jogando não, é colocando aqui esse processo que para mim foi bem intenso, a parte de criação, né? Porque eu fiz a parte de edição, né? Então, eu realmente emergi e vi muitas possibilidades de existência. E é bonito quando a gente traz, né, as histórias ancestrais em resgate, né? Não sei se é essa palavra, mas é isso, né? Para avivar a memória, né, dos antepassados. Dentro desses diálogos que a gente falou, é que é a maneira como o governo coloca a gente, né, para, enfim, dentro do auxílio emergencial, dentro do processo de isolamento, esse descaso é muito grande, né? É necessário fazer algo por nós, né? E aí eu fico pensando muito, e aí foi uma das coisas que eu também trouxe, né, nesse lugar de conversa com vocês, de. É necessário pensar numa ação continuada, igual é no terreiro, né, que a gente faz o panelão, né, e é entregado para moradores em situações de rua, né? E é muito complexo, né? Tudo, enfim, é um desastre, né? A questão governamental. Mas eu acho muito importante da gente estar pensando mesmo nos territórios e buscando maneiras, porque a gente viu também esse lugar, né, de que é necessário o alimento, e aí não é só o alimento, comida, né, mas era necessário também trazer o conhecimento. Então eu também trago esse questionamento, né, eu queria que vocês falassem um pouco mais, assim, enfim. Eu penso bastante sobre essa necessidade, inclusive, de nós estarmos nutridas com referências que nos sustentem, né. Nesse sentido, eu acho que estar em casa, poder ter tempo, entre aspas, né, mas poder ter esse olhar mais para dentro, mais vertical aí, e buscar as próprias referências, né, rever, remontar as referências que a gente tem para ir criando a partir desse momento, porque acho que é um momento sui generis, né, a gente está ao mesmo tempo em casa guardadas, né, e vendo que está acontecendo também uma grande exposição das nossas vidas, né? Acho que está todo mundo nesse momento sentindo essa sensação de que como se estivesse acontecendo uma guerra, né? É onde a gente está muito abandonado pelo Estado, pelo um governo que propaga aí uma política de morte, e a gente, ao mesmo tempo, é esse paradoxo, né? Querer estar na rua e ao mesmo tempo estar dentro de casa. Então acho que olhar para esse momento também como uma oportunidade de refazer as nossas referências, de remontar esses modos de ver, de propor, né? Descobrir inclusive nas próprias crianças esse retorno, como elas nos retornam, o que elas dizem, um momento profundo de escutá-las também. Então, e assim, eu acho que a pandemia, né, o Covid, ela trouxe para a gente, né, realmente escancarou a vulnerabilidade, né, de que são esses corpos negros e indígenas nesse território chamado Brasil. E em contrapartida, como é que a gente permanece vivos, né? Os corpos negros, eu acho que quando o Sul traz isso muito bem, né? E quando eu percebo que eu também estava, a maior parte dos grupos, né, de WhatsApp que eu estava fazendo parte, estava relacionado a alimento, certo? E aí começa todo esse bulimento, onde sai essa capanga brincante, né, onde a gente cria uma capanga brincante, capanga, né, que também era uma palavra muito presente, além de bulimento, num vocabulário da minha avó, porque minha avó tinha uma capanga, né? Que era uma bolsa tiracolo, né? Minha avó tinha uma capanga onde ela colocava fumo, porque ela fumava cachimbo, e o canivete, e ela fumava fumo de rolo, então ela cortava esse fumo. Então ela tinha essa capanga, que era uma bolsa tiracolo, onde ela deixava o canivete, o fumo, o cachimbo e algumas ervas. Né? Então, eu cresci, né, escutando a palavra capanga. E ao mesmo tempo que escancara toda essa vulnerabilidade, ela também traz, né, para os corpos pretos indígenas, né, eu só posso falar de corpo preto porque eu sou uma mulher preta, né, essa necessidade de se agarrar a uma potência ancestral de tecnologia mesmo, de permanência e resistência, sabe? E isso também me faz lembrar uma coisa que eu escutei ontem, né, do Silvio Almeida, né, do doutor e professor Silvio Almeida, de que ele diz que ele era ele sendo um homem negro, estando ali na posição que ele está hoje, ele nada mais era do que a potência dessa resistência, dessa tecnologia de se resistir das mulheres negras. E aí, olha como isso já traz também, né, um outro bulimento, quer dizer, a partir desse bulimento, né, que a gente construiu, que a gente criou tantas coisas, né, que foi essas redes onde a gente conseguiu essas cestas básicas para poder chegar nas comunidades. Esse material, né, a capanga brincante, né, que traz o símbolo adinkra, os símbolos adinkra, né, mais as heroínas negras, mais palavras, né, mais palavras indígenas e palavras do Quimbundo e do Kikongo tão presentes no nosso vocabulário de língua portuguesa, né, a figura do Sankofa, como a Su trouxe, a tecnologia do corpo, né, a tecnologia ancestral, os grafismos indígenas, e o que vem muito também, que já vai trazendo muito também essa coisa da nossa conexão com ontologia, que é matrigestão e matripotência, né? Quando eu escuto isso do Silvio, né, do professor e doutor Silvio Almeida, né, de que ele é o resultado dessa tecnologia de resistência e de permanência da vida vinda pelas mulheres negras, né, e também, por que não, eu vou mais além, né, vindo pelas mulheres negras e vindo por essa matrilinealidade que vem a nossa ancestralidade, né, é que eu percebo o quanto o alimento, ele está nesse campo, né, de nutrição, de corpo e de ontologia e de ancestralidade. Eu acho espetacular. Com certeza, amor, e nós somos povos, nós descendemos de povos uterinos, né, matrigestados, né? Nós nos organizamos de maneiras uterinas, né? Nós nos organizamos em rodas de capoeira, em rodas de jongo, em rodas de carimbó, nos tambores, né? Nós somos povos esféricos, né? Esférico, eu acho maravilhoso porque a esfera, ela é o todo, né? Ela agrega a todos, é realmente, a esfera é uma tecnologia agregadora de gentes, a gente é assim na música, na vida, na ginga, e eu acho que essa tecnologia uterina de espaços de criação, né, como a gente consegue criar e recriar espaços de criação, inclusive quando a gente está no meio digital, inclusive quando a gente vai fazer a capanga brincante, né, impressa, né, que vai com alimento, que vai com itens de higiene, que vai com a máscara de proteção, mas que vai com bulimentos para que as crianças dancem e que as pessoas se encontrem, nós estamos matrigestando, né, são tecnologias uterinas, o útero sem pecado, o útero da alegria. E, de fato, né, o papel do Estado é lamentável. Se não fossem essas tecnologias uterinas, matrigestadas, as mobilizações nos territórios das pessoas que vivem, que vibram, como diz o Luiz Sima, que versam os territórios, os espaços, o índice de mortalidade seria muito, muito maior, né? Então, tem uma potência aí da gente se organizar e criar núcleos uterinos, rodas de vida, que é uma, dentro desse horror, é um espaço de criação de vida para a gente nutrir mesmo. Verdade, Su. E pensando sobre essa volta, né? Essa volta ao nosso cotidiano, à normalidade desse cotidiano, quando a gente retornar, de continuidade dessas referências, desses projetos. Como vai ser o brincar, como vai ser a escola, como vão ser os espaços onde a gente vai estar fazendo cultura, né? Tudo isso eu acho que também a gente está projetando nesse momento. Confesso que muitas vezes eu tive vontade no meio desse processo, né, da quarentena, e pensando nesse lugar, né, de organização, que muito queria que a gente pudesse um ponto se organizar enquanto territórios, né, inclusive, né, eu me coloco aqui como uma mulher branca que também tá nesse processo, né, de pensar território junto, enfim, do tipo de ao ponto que a gente derruba esse governo, sabe, não tem mais necessidade de ter esse Estado, né, a gente consegue fazer uma nova economia, porque já existe muitas tecnologias, muitas formas de pensar a sociedade e cidade, né? E aí acho que é necessariamente agora a gente pensar um plano mesmo de execução, assim, sabe? Tipo, bora pra pensar num mundo que a gente acredita, né? A gente já tá fazendo isso devagar, mas pensando assim, que mais gente adere esse pensamento. Acho que é pensar um pouco sobre como cuidar, né, de tudo isso. Trazendo aí a matrilinearidade, o cuidado com as pessoas, com os lugares, com as relações também. É bastante coisa, né? A tarefa está em curso. Até porque a gente sabe que não é todo mundo que está podendo ficar no processo de isolamento, né? Principalmente quando a gente pensa no povo periférico, que está sustentando, né, toda essa economia e toda essa estrutura genocida, né, que tá, ainda assim, mata, né, essas pessoas que estão se expondo, que são os operários, né, o pessoal que trabalha no mercado, os frentistas, enfim, tem uma infinidade de serviços aí prestado pra gente, né, E aí a gente não vê, né, o governo valorizando isso, né? Pelo contrário, o desemprego aumenta muito, as crianças ficam extremamente vulneráveis, né? Eu vejo muita criança na rua aqui no meu bairro, sei de outros casos por aí, muita gente desempregada, enfim, mortalidade subindo desenfreada por essa política que realmente está a favor da morte, né? Do genocídio. Enfim, e aí eu vejo ao mesmo tempo um outro processo de solidariedade, de buscar outras alternativas de economia, de apoio, de redes, realmente fortalecendo, né, todo esse território. Enfim, só colocando aqui, né, os pontos. Com certeza. Nesse processo de bulimento, né, para fazer a capanga brincante, na qual estava se aí pesquisando o tumbeiro, pesquisando o alimento a partir do tumbeiro, eu também encontrei um texto que não tinha uma referência assim na internet, não tinha assim quem escreveu o texto, mas era um trecho de um texto que falava sobre a questão da quarentena em 1809, 1811, porque parece que teve uma época, teve uma epidemia muito forte de varíola, né? De varíola. E eu tô com esse texto aqui que eu vou dar um pedaço, vou ler um pedaço para a gente ver, gente, que o que a gente está passando hoje com a questão do Covid, da pandemia e coisa e tal, ela não é uma coisa nova para esse território chamado Brasil, certo? Essa necropolítica, né? Essa escolha de que corpos irão morrer, entendeu? Não é uma coisa que a gente está vendo agora e está sendo discutida agora. Ela é histórica, ela é estrutural dessa sociedade, sabe? Então, mais uma vez, reforçando o quanto é de tecnologia ancestral, de potência, né? Nessa fala que o doutor, o professor Silvio Almeida coloca, no que a Su colocou agora, no que eu também coloquei na questão do alimento, né? Da esfera, dessa, como diz muito bem, né? O mestre Nego Bispo dos Santos, né? De uma cultura cosmopoliteísta, né? Cosmopoliteísta que, por si só, pela essência, por ser cosmopoliteísta, e por já ter essa ontologia, essa essência de ontologia, ela é contra-colonial e a favor da vida. Então eu vou ler uns trechos aqui desse texto que eu bulinei, que eu achei, que era assim, ó. Jaime Rodrigues informa que a Provedoria Mor de Saúde, né? Foi essa pessoa que escreveu, né? Por Dom João, em 28 de julho de 1809, responde a seguinte coisa, né? E aí eu vou colocar aqui um pedaço que eu tô achando, que é assim, ó. Por algumas epidemias que muitos pensavam vir dos navios negreiros, né? Então essa epidemia que estava vindo aí de varíola, de coisa e tal, eles já, por si só, já diziam, entendeu? Mesmo sem comprovar que já vinha dos navios negreiros, né? Porque assim, negro é que traz a coisa ruim, né? Até hoje, ainda dentro dessa sociedade. E aí tem um pedaço que é assim: só que a quarentena não vingou. Os negociantes atlânticos conseguiram burlar as recomendações. A quarentena também não vingou diante do poder dos grandes comerciantes que queriam jogar os cativos no mercado assim que desembarcavam. A ausência de uma quarentena, todavia, não significa que não houvesse quem a desejasse, inclusive por razões de economia política e não apenas sanitárias. Em 1799, a Junta de Governo de Pernambuco dirigiu a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, alegando que a impossibilidade de adotar uma quarentena pelo menos de 15 dias, porque prejudicava os agricultores. Então, olha só o quanto a gente já consegue ver aqui, certo? No início dessas estruturas todas econômicas, né, de 1799, 1809, esse começo, né, aí de não digo começo, vai, mas onde a gente vê o contorno, né, um contorno de uma sociedade racializada que a gente tem agora, né, que a gente tem agora, o contorno e a configuração dessa sociedade, o quanto já coloca, né, os corpos que irão morrer e o quanto, né, a partir dessa necessidade de permanecer é que se apega, se conecta com essa potência ancestral. Eu queria colocar isso, né, mediante a todos esses bulimentos, né, que veio aí a partir das nossas falas, né, e também de compartilhar, né, com o pessoal de casa, né, o quanto foi potente, né, esse olhar, né, de conexão com a nossa história a partir do alimento e a partir de novo do escancarar, né, do escancaramento de vulnerabilidade na qual os corpos negros e indígenas se deparam nesse sistema, né. Tudo que rodeia a pele, tudo que a boca come, Tudo que o olho alcança e o olfato cheira, cheira, cheira a flor de laranjeira. A minha avó cujuremeira, alimento, vida. Tudo que rodeia a pele, tudo que sustenta a vida, tudo que bulina o corpo é devolvido pra terra. Gera, Mátria África, Angola, as histórias da memória, diáspora gira. Tudo que rodeia a pele, tudo o que a boca come, tudo o que o olho alcança e o olfato cheira, cheira, cheira a flor de laranjeira, a minha avó cujuremeira, alimento, vida. Tudo que rodeia a pele, tudo que sustenta a vida, tudo que bulina o corpo é devolvido pra terra. Gera, Mátria África, Angola, as histórias da memória, diáspora gira. Acabamos de ouvir Sustento, música composta a partir do bulimento que nós estamos falando hoje, que é alimento. Né? A composição e interpretação que vocês ouviram é minha, de Joyce Jane Teixeira. E assim, só para mostrar, né, o quanto esse processo está sendo tão profundo, né, em todas as esferas de observação do que é ser um corpo negro nesse território chamado Brasil, e ao mesmo tempo do que é um corpo negro que se apropria de todas as tecnologias ancestrais para permanecer e se comprometer com a permanência dessa vida. Enfim, gente, além da Capanga Brincante, saiu também um catálogo, saiu essa música, saiu o compartilhamento com professores nos territórios. E é muito louco esse processo que a gente está passando nesse momento, né? E o pensar, né? Que é uma coisa que o professor Silvio Almeida, né? E o doutor também fala, Silvio Almeida coloca, né? Dessa questão do futuro, né? De pensar esse legado, né? Para as nossas crianças. Olá, queridos e queridas. Aqui é a Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa. E eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo no site Quicante. Você pode acessar pelo endereço abre.ai/Quicante. Um beijo para todos e todas. Muito obrigada. No bloco anterior, eu li um texto, né, que eu achei, e nesses meus bulimentos, né, como eu li aqui para vocês, eu coloquei, e a Su, né, Su, fala um pouco aí, Su, que você achou o texto inteiro, né, porque eu não tinha achado, eu só tinha achado um fragmento dele, mas você achou o texto inteiro, então fala um pouco a respeito, né, da onde é o texto, quem escreveu, enfim, fala aí, Su. Colocar só um adendo na sua fala, que se fala que saiu várias criações, né? E posteriormente aí, a gente logo mais vai ter também o vídeo performance, né? Enfim, muitas criações. Nata Neuma, é isso mesmo, tinha esquecido disso, que bom que você lembrou, verdade. Tem ainda um vídeo performance, que loucura, né? Que necessidade de se agarrar à vida, né? Para permanecer e manter os nossos vivos, né? Manter os nossos vivos. É isso aí, amores. Mas antes eu tenho que falar que essa sua música é linda! Joyce, Jane, maravilhosa. É um alimento essa música. Então, que você me mandou esses bulimentos, né? Eu fiquei hackeando a internet para achar esse texto na íntegra e achei o artigo. Então, é um artigo que se chama Os Desembarques de Cativos Africanos e as Rotinas Médicas no Porto de Recife antes de 1831. E é escrito pelo Marcos J.M. de Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, com a Aline Emanuele de Biase Albuquerque, também da Universidade Federal de Pernambuco. São 22 páginas interessantíssimas, ela tem esse foco realmente na rotina médica, e tem muitos trechos falando de quarentena, né? Como a Joyce coloca, as leis de quarentena se aplicavam ou não de acordo com interesses comerciais dos escravizadores. E aí, aquele, né, o que barateava mais, encarecia mais, para quem comprava as vidas, né, diretamente no porto, ou quem comprava depois, né, a variação de preço a partir da quarentena. Então, assim, por quê, né? Por que que as políticas agora de sanitárias, de quarentena, de saúde, elas estão concentradas para a população de classe média alta, né? E nas periferias e favelas, as pessoas que precisam se mobilizar, e na verdade se está inclusive aproveitando esse período para matar mais, né? E até aquela reunião ministerial, né? Que enfim, o cara fala ali abertamente: temos que aproveitar esse respiro que a imprensa está dando para passar o rodo em todas as reformas e as coisas que a gente quer fazer, né? Então a gente você vê, isso é muito interessante, você vê esse lastro histórico colonial. A gente está falando de colonização. Tem trechos assim terríveis de quantidade de corpos despejados nas praias de Recife, inclusive um trecho específico que fala de corpo, muitos corpos de crianças, né? E aí eu, enfim, já indo para minha consideração final aqui, falar desse, né, de que esse alimento para espantar a morte e todas as tecnologias que a gente precisa gerar de vida, né, para como os ibejes assim fizeram com o Iku, né, quando Iku, a morte estava desmedida, né, estava levando todas as vidas da comunidade de uma maneira desequilibrada, né, como essa morte colonial é. Que é uma morte de desencanto, de tragédia, né? É uma morte que desumaniza. E aí eles dançam e tocam, eles tocam um tambor mágico, né? E aí com a morte dança, dança, eles se revezam, são gêmeos, né? Então, enquanto um toca, o outro se esconde para que eles possam continuar tocando e até que a morte não aguenta mais e fala: chega, né? O que que eu faço para parar? E aí eles falam: vai embora da minha comunidade. Então, como que a gente pode tocar esse tambor mágico, que ele inclui várias estratégias de vida, política, de organização, mas de alimento, para a gente espantar realmente essa morte que, para mim, embora tenha aí essa doença agora, né? Mas essa morte, ela se chama colonialismo. E ela já está há 520 anos. Sim, Su, concordo totalmente com essa tua última colocação, já para ir para as considerações finais aqui também. Esse apreço tão grande, né, que a gente está vendo aí pela economia, pelo lucro, pela máquina continuar girando, né, é o apreço pela morte também, é o apreço pelo colonialismo. Então, como que a gente pode se reconhecer como comunidade de fato, né, nesse território chamado Brasil, onde deu essa mistura aí, baixo o mito da democracia racial, como que nós, brancos também e brancas, nos responsabilizamos sobre esses danos, né? E sobre aquilo que pode ser vir a ser construído também. Então, eu acho que nesse momento que a gente está aqui tão mergulhado, refletindo tanto sobre as nossas referências educacionais, culturais, artísticas, políticas, práticas e envolvimentos, é a hora mesmo da gente repensar tudo, né, sobre essa ótica aí do contra-colonialismo e a favor da vida. Muito obrigada, meninas, por esses bulimentos todos, pelas possibilidades, pela confluência, e seguimos. Bom, vou colocar só minha consideração rápida aqui. Dentro do que você falou, Su, eu tô de acordo aí contigo em número, gênero e grau. E é isso, só 520 anos aqui no Brasil, né? Já pensou, né, no, em outros países, né? Enfim, fiquei até lembrando que eu assisti ontem um filme chamado Adu, que fala também dos refugiados, que desses últimos anos, né, desde 2018 para cá, teve 70 milhões de pessoas que foram saíram de seus países de origem, né, de vários países da África. E aí metade disso eram crianças, né? Então eu fico pensando nisso, né? A gente pensar aqui também na transmigração como uma possibilidade também de olhar essas outras camadas e também se comprometer, o quanto que o colonialismo ainda é perverso. E aí, enfim, várias outras coisas. Eu fico pensando também a partir do corpo, né? Um corpo com encruzilhada, o que você quer cruzar e o que você quer comer e o que você quer cuspir transformado. Enfim, agradeço aí vocês a todas, tá bom? Um beijo, é nóis. É isso, Su, é isso mesmo. Essa morte chama colonialismo e ela está aí há 520 anos. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau com a sua fala, né? Também com esse encontro, né, de ver o professor Renato Nogueira, né, no Iorubanto, né, falando desse cosmo-sentido, né? Esse cosmo-sentidos, né? Na qual ele traz o paladar, ele traz Exu como epistemologia, né? Exu nesse lugar do alimento de conhecimento, né? O que o conhecimento tem a ver com saborear. E saborear tem como eu vou diferenciar esses sabores, do salgado, do amargo, do doce, né? O conhecimento, é... por isso que tem aquele itan, né? De Exu, né? Aquele, o Exu que a criança, né, que Eligibara, né, que tanto comia, tanto comia, tanto comia, e aí travou uma luta forte, né, com seu pai, Orumilá, e nessa luta forte, enquanto Orumilá lutava para poder se manter vivo, cortava pedaços desse Exu menino que se transformava em outro Exuzinho de uma outra qualidade, até que nessa perseguição eles resolvem fazer um acordo, né? E nesse acordo, Eligibara se torna Enugibarijó, né? Que a gente tanto já falou aqui, né? Que é a boca do Exu que tudo come e vomita transformada, né? Como é que a gente vai nos vomitar nesse processo genocida, né? Como é que a gente vai vomitar coisas transformadas de permanência da vida, né? E o professor Renato Nogueira traz isso, né? Essa potência de Exu, né? Dessa relação de conhecimento, alimento, conhecimento, saborear de gosto pela vida, né? Gente, esse programa surgiu assim de uma necessidade nossa, né, de compartilhamento desses processos de criação e desses processos de revisão, de conexão com nossa ancestralidade, principalmente nesse momento agora, né, onde de fato a morte nos escancara, né? A morte está diante de nós também, numa morte morrida e não na morte de encantamento, né, que é o que vem à nossa ancestralidade, né? Não nesse lugar da morte como condição de vida, né, como eu acho melhor colocar assim, a morte como um processo da vida, mas da morte nesse processo colonial que a Su tão bem colocou, do desencanto, né? Como é que a gente vai permanecer encantado? Como é que a gente vai permanecer vivo? Como é que a gente vai manter a comunidade viva, né? Muito importante, tambor mágico das crianças Iku, né? Exu como esse alimento de conhecimento e gosto pela vida. É isso, gente. Por hoje é isso, feras. Até já já. Um beijo grande no coração de vocês. Hotep. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.